Apocalipse para os simples. Primeira trombeta, dando continuidade ao nosso estudo anterior. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva, chuva de pedra, e fogo de mistura com sangue. Coisa séria. E foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a grama verde. Muitos estudiosos do Apocalipse concordam que a grama verde é... mocidade. Então vamos deixar a mocidade queimar, se é assim. Vamos dizer, ah, vai ser a guerra atômica. Então vai queimar também idoso, adulto, criancinha, todo mundo. Essa queimação, incineração da grama verde, é o ataque à sua intimidade, às suas raízes. Secou a raiz, morreu. E nossa raiz é espiritual. A mídia está bombardeando sistematicamente a mocidade. E não somos puritanos já. Mas a turma está exagerando no mundo. Mas é uma passagem drástica de costumes. Sempre vem o caos para sacudir tudo que está podre, para tudo que está podre cair. Eu já disse, em épocas de grande transformação, paga-se pesado tributo ao exagero, que está se vendo aí. Quando o homem vai, cada um por si, onde é que está a solidariedade? Onde é que está a fraternidade? Onde é que está o companheirismo? Aí essa desgraça está aí. Não podemos viver sob o império do Estado nem do lucro. Em médio virtus, nem comunismo, nem capitalismo. E liberdade só com o cristianismo do Cristo. E para nós, todas as religiões são cristãs, pois tantas religiões há conforme o grau de entendimento das criaturas humanas. Não pode haver uma religião só, pelo menos nesse estágio evolutivo da humanidade, porque a compreensão humana é vária. É variada. E Deus quer que seus filhos todos evoluam. Qual é a missão dos jovens agora? Não deixar que se queime. E os legionários da boa vontade de Deus, mocidade, pré-mocidade, até os soldadinhos, têm bem consciência do seu papel na terra. Há muito adulto que não sabe por que nasceu, por que vive, por que sofre, por que gargalha, por que fica doente, por que fica ação. Porque tem sorte ou tem azar. Sorte e azar são ilusões. Nós que com boa vontade construímos nosso destino. Como escrevi ali, ó, eu falei, a turma escreveu naquela faixa: dificuldades são prêmios de Deus à nossa inteligência. É no desafio que nós crescemos. Nos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. A fé nos empolga, mas o trabalho nos realiza. A fé ilumina o trabalho. E há um pensamento na entrada da LBV ali, que alguém se lembra o que diz? Todas as vitórias... todas as vitórias estão decididamente ao nosso alcance, pela força do nosso trabalho. Vamos então à tarefa dos moços. Aqui é um resumo dela. Para não serem grama verde queimada na hora trágica que a humanidade atravessa. E aqui no Apocalipse está o caminho da paz. Não vemos Apocalipse como desgraça, não. Capítulo 10 do Apocalipse de Jesus, segundo para os simples de coração. Um livrinho é comido por João. Livrinho trazido do céu. Capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco-íris. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os sete trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre e que criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais tempo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Quer dizer, tem um domínio da terra, do planeta. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele respondeu: toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. A pregar uma coisa que vai salvar as almas, a gente sofre muito. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Quatro gerações da LBV. Ciclo de realização apostólica da religião de Deus. Páginas 202, 203, 204 do segundo volume das diretrizes espiritualistas da Legião da Boa Vontade da Religião de Deus, o PBV. Vamos ler isso aqui? Quem tem um livro aí que vocês ouvem, leem e vão guardar melhor. Ciclos de realização apostólica da religião de Deus. Por oportuna, trago neste capítulo a definição que me foi inspirada sobre os quatro ciclos humanos e espirituais de realização apostólica, religiosa, política, filosófica, científica, econômica, esportiva. Esportiva, sim, senhor. É melhor fazer esporte do que fazer guerra. Ciclos de realização apostólica da religião de Deus. São eles: primeiro ciclo, primeira geração, a dos Joões, à frente o irmão Zarur, o criador da LBV, proclamador da religião de Deus e do PBV. Primeiro ciclo, primeira geração, que, a exemplo de João Batista, são os precursores. Segundo ciclo, segunda geração, a dos Pedros, somos nós aí trabalhando, cujo papel se compara ao do grande pescador da Galileia, sendo, pois, os consolidadores, apacentadores. Terceiro ciclo, terceira geração, aqui do capítulo 10 do Apocalipse. A dos Paulos, que como Paulo a apóstolo, assumem o compromisso de serem os pregadores expansionistas, que levam a mensagem ecumenicamente irrestrita da religião de Deus com a política de Deus a todo mundo. Quarto ciclo, quarta geração, a dos franciscos, que com a religiosidade empolgante do Santo de Assis, serão os ceifadores e colhedores da seara, os que, com o Evangelho Apocalipse Iniciático, como o quarto Evangelho Bíblico, vocês sabem que o quarto Evangelho de João é considerado o da iniciação espiritual, governarão os homens espirituais no terceiro milênio, firmados sobre as novas bases evangélicas apocalípticas lançadas pelas gerações anteriores, levantarão das ruínas a nova civilização, com a nova ordem que é do Cristo de Deus, não a da cruz tortuosa de homens assassinos. Cruz tortuosa, Nostradamus, na Centúria, chama a cruz gamada, a suástica, o símbolo do nazismo, e realmente é. Cruz tortuosa, ele previu o nazismo séculos antes. Teremos com eles o novo céu e a nova terra, anunciados por Jesus no Apocalipse, a nova Jerusalém, capital do Israel de Deus, que é o Israel, pátria dos irmãos judeus, ao Israel que é toda a humanidade, e ao Israel de Deus é aqueles que saem de toda a humanidade e por merecimento, não por privilégio, que Deus não tem privilegiados, nós que criamos nosso privilégio, vão participar desse rebanho único formado pelo Cristo Jesus. Não é necessário dizer que todas essas gerações solidariamente se interpenetram e que Jesus soberanamente as permeia. Elas se renovam, porque o evoluir é constante. Meus amigos e meus irmãos, está aí a nossa palavra a vocês, mocidade. Quando tocar a sétima trombeta, se revelará o segredo de Deus, o mistério de Deus deixará de existir. E quando tocar a sétima trombeta, que vai tocar agora nesse final de ciclo, antecipadamente está tocando para os homens e mulheres, jovens e crianças de boa vontade, desde a inauguração do templo. Eu anunciei para vocês, com 2, 3 anos de antecedência, que as trombetas tocariam e haveriam fatos políticos e políticos guerreiros. Olha aí essa transformação no mundo, a queda do muro de Berlim, a transformação da União Soviética, tudo isso são as trombetas tocando, então continuam tocando. Mas a sétima trombeta diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Página 33 do segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. E como reinará sobre o mundo que se tornará seu reino? Eu respondi: como estadista, meus irmãos, como estadistas. O que aconteceu quando a sétima trombeta foi tocada? Os 24 anciãos, quer dizer, sábios, que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Eu digo, já imaginaram o que significa a sabedoria prostrando-se diante de uma autoridade maior? Quanto mais diante de Deus. Voltando ao Apocalipse, versículo 17. Dizendo os anciãos: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E que aconteceu? Versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, que elas estão no bem bom aí, matando-se, dilapidando. Chegou, porém, a tua ira, quer dizer, não adianta essa ira das nações, que vem a ira de Deus. Porque é chegado o tempo determinado para serem julgados os mortos e os vivos também. Eis aqui o fim dos tempos. O Evangelho de Jesus, no sermão escatológico do fim dos tempos, também fala no julgamento de vivos e mortos, se bem que ninguém morre. Continuamos todos vivos no mundo espiritual. O grande equívoco da humanidade é pensar que a morte é verdadeira, a morte não existe. A vida espiritual não é uma abstração. Existem continentes, povos, nações, tudo lá. Se a vida só existisse na carne, ninguém restaria após o túmulo para ser julgado. Ademais, Jesus ensinou que a carne para nada serve, o Espírito é que vivifica, e que a casa de meu Pai tem muitas moradas. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 6, versículo 63 e 14, versículo 2. Deus não nos criou, dizia Zarur, para nos matar. Cada um vai receber agora o seu galardão no fim dos tempos. Porque Jesus diz no Evangelho que quando voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Tenhamos boas obras, não basta ter fé. Temos que ter fé em Jesus, sim. Mas fé que realize, porque quando voltarmos, aquele que é maior que São Paulo não precisou cair do cavalo. Jesus não caiu do cavalo. Disse: quando o Filho de Deus voltar sobre as nuvens, dará a cada um de acordo com as suas obras. Jesus é maior que São Paulo. Se Jesus falou, está falado.